ir lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazerem confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza, e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes, que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim, cada vez mais de mal a pior. Isto é para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural, com o natural criado pelos vossos antepassados. Criando assim, essa confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim, que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia. Por isso, o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseie nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito, e os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo o que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem. Uns contra os outros. Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes. Mas, por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser, e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada àqueles que faltam com o primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas e multiplicadas. Todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes, sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes de ambos os sexos, é fazer por onde em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhes venha às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram e muito além ainda. Quem faz por onde nesse caminho, tudo brilha, tudo reluz em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim, em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador da si mesmo, pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva a seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres, dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande. E eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo. É gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico. É rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo. Seres indolentes pela própria natureza. Desequilibrados. E por isso, assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando notar que em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais, e sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para que a natureza os fez, para serem aquilo que a natureza quer e por isso, dá-se o caso de muitos viventes, completamente analfabetos, possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas e outros, que estudam para adquirir riquezas, sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre. Luta toda a vida de todos os jeitos, de todas as formas e sempre pobre. O outro, que a natureza o fez para ser rico, não precisa lutar e a sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas que fazem por onde, se sacrificam e ficam ricos, e o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o Instituto de Beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixar de frequentar o Instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que há pessoas que não nasceram para serem ricas, acabam sendo e no fim, terminam pobres. Agora dizem: maus negócios. Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras, naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai, porque a árvore que nasce para ser grande, já traz a sua construção e raízes próprias para resistirem a todas as intempéries, e a pequena tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim são essas variações entre os viventes, querendo muitos serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é sempre bom, o vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinhos dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então, diz o vivente: que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres. Não é infelicidade, é sim, o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso, a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes, e por isso, cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes, os que nasceram com o signo da lua, são infelizes, os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes e os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com o seu planeta, com o seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural, feita pela natureza. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso, todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos, que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que tem vida, e de uma hora para outra, acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados. Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim, podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm, e quem sonha desse jeito, vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho, e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões, por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso, sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem, acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam, mas por não ser esta realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho, para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente, tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda, é que dá pelo sonho. O desconhecimento dos invisíveis. A vida do eterno monte de glória sempre foi assim. Então, pergunta o infante, por que assim? Porque a vibração superior a tudo e a todos é a vibração invisível, principalmente a da parte racional. Portanto, o que são os viventes para a vibração invisível? Não são nada. Quando a vibração invisível quer, do tudo faz nada e do nada faz tudo. Do preto faz branco e do branco faz preto, quando quer ou é preciso. A vibração invisível está acima de todos e de tudo. Fazendo de todos o que entende, principalmente quando esta vibração é da parte racional. A parte racional domina sobre todos os pontos de vista. É a força que rege tudo e todos. E os viventes esclarecidos são aqueles que conhecem mais ou menos estas coisas naturais, e dizem, é isto mesmo. O vivente que não tem conhecimento disso, de si mesmo, nem das demais coisas, põe um ponto de interrogação naquilo que não conhece e interroga-se. Será que os invisíveis nos governam? Será que eles fazem mesmo de nós o que entendem? Será que existe mesmo algum superior? Será que a superioridade está no mundo invisível? O vivente que aí está na Terra, pensa que foram os viventes que fizeram o mundo e cai em contradição quando diz que estão caducando, que são tapados ou rudes demais. E assim, os desmembramentos de todos os viventes são dados e feitos pelas influências invisíveis, vindo as influências do bem e as influências do mal. Vejam como no mundo há viventes apenas com a formação de humanos, mas o pensar e o proceder são de verdadeiros animais, porque são inconscientes, e inconsciente não se concepciona bem na vida, a não ser de mal para pior. E assim, vivem aí esses asas negras na escuridão, fazendo confusões por coisas e causas insignificantes. Se procurarem os motivos, não encontram. Se procurarem o porquê das confusões, não encontram. Arrependem-se e dizem, é verdade. O vivente muitas vezes perde por interpretar uma coisa por outra, e age a dar cabeçadas. Quantas passadas dá, cada passada é uma cabeçada, cada passada uma dor, cada passada um inferno. Isto é sempre reinante nos viventes que não sabem viver e que têm sua opinião, como superior à de qualquer outro. Para todos os que estiverem sob a segurança do astral superior, a segurança dos invisíveis da parte racional, os anos serão bons e justiceiros, mesmo que esses anos sejam governados pelo planeta Marte. E os que estiverem fora dessa segurança, estarão expostos às desgraças, vítimas de tudo quanto é de ruim, passando por reveses angustiosos e dolorosos. O mundo há muito, vem sendo regido pelo planeta Marte e por isso o mundo vive de revoltas em revoltas, dominado pelas tempestades, pelas doenças e pelas guerras. São as revoluções dos astros e a ação dos cometas invisíveis. O planeta Saturno brigando com Marte faz com que os efeitos maléficos dos seus fluidos desçam sobre o povo, sobre a humanidade. Os viventes que não sabem viver precisam sofrer. E por isso, vem Marte para martirizá-los, para fazer sofrer todos aqueles que não se conhecem, que nada querem saber, a não ser preocupar-se com as coisas materiais, obedecendo somente à matéria, sendo, por isso, os mais perseguidos por Marte, os mais massacrados e mutilados. Porque a matéria é de Marte e estão na matéria os mártires cruéis e desoladores. Os viventes que são dominados pelo astral superior, pela base racional, não sofrem as influências de Marte, são felizes porque prestam obediência ao astral superior, são protegidos pelo astral superior, favorecidos pelo astral superior, pela base racional. Todos os que obedecem à base racional estão fora das influências de Marte, livres do domínio de Marte. Marte é um dos planetas mais precisos à Terra, porque sem sofrimento, os viventes atrasados não vão, não chegam aos verdadeiros lugares, pois, para chegarem aí é preciso que sofram bastante, ficando mais lapidados para poderem entrar em forma e no caminho da obediência ao astral superior. É por isso que os viventes sofrem, e muito mais têm que sofrer, por se basearem, apenas na matéria. Quem quer o bem, que procura obedecer para ir sempre de bem para melhor, e quem não quer o bem, quem renega o bem, faz confusões com o que não existe. Renega o bem porque é preso ao mal, e quem preso ao mal está dominado por Marte, indo sempre de mal para pior. A base racional não é encontrada em lugar nenhum a não ser nesta obra. Se a base racional pudesse ser encontrada em qualquer lugar, já teriam visto o universo em desencanto, mas nunca viram a não ser agora. Portanto, é aqui que está o racional superior. Há viventes que adotam os invisíveis da baixa atmosfera, como sendo viventes do astral superior. E por não serem contemplados por eles, é que continuam a sofrer. Então usam dizer que esse sofrimento é uma provação que estão passando, e que todos no mundo passam por essas provações. Esses assim, que adotam os invisíveis da baixa atmosfera, estão sujeitos às influências de Marte. Só não sofrem essas influências aqueles que pertencem à parte racional. Os demais, que dizem ser espíritas, sejam lá de que espécie for, espiritismo científico ou espiritismo racional, estão sujeitos a Marte, entregues a Marte, pois são espíritas. Espiritismo quer dizer, em experiência, na incerteza de tudo, se espetando, sofrendo e nunca concluindo o verdadeiro saber, por adotarem um caminho de experiências. E quem vive experiências, não tem certeza de si, vive uma vida de incertezas, cheia de surpresas, cheia de contravapores. A salvação do mundo está na imunização. A salvação dos viventes está na imunização racional e para alcançá-la, para conseguir os benefícios da sua força, é preciso tão somente a leitura desta obra. É por isso que nunca é demais repetir. Leiam, se querem vencer. Quem não lê é porque não quer alcançar a vitória de imunização. Tudo o que aqui está escrito é para lerem e irem recordando sempre, porque se não lerem continuadamente, esquecem e quem esquece nada sabe. Quem quiser contar com a imunização, com seus efeitos, leia quanto mais vezes melhor. Como é que o vivente quer imunizar-se, quer saber, sem ler? O vivente que não lê porque não quer ser imunizado. O vivente imunizado é um vivente equilibrado e o equilíbrio está na leitura e da leitura nasce a imunização. A leitura é o essencial e na leitura está o saber e é do saber que todos precisam para poderem se valer dos andamentos de tudo, em benefício de si mesmos. Os que não sabem ler serão perdoados, terão seu desconto, mas os que sabem, não. Portanto, nunca é demais repetir que está na leitura o caminho para a imunização racional, e pela imunização racional os infantes são desenvolvidos, encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do racional superior. E assim, estão aqui as orientações para que todos aguardem o seu dia, preparem-se para quando chegar o seu dia determinado. Tudo tem o seu tempo, sua época, seu dia. Ninguém nasce feito de uma vez e sim, aos poucos, até chegar a ter entendimento das coisas. Tudo no mundo é assim, mas os errados demais não entendem isso e querem, sem aprofundarem-se na leitura, ficar prontos de tudo. São viventes que não compreendem as ordens naturais das coisas. Não veem que para alcançar a harmonização racional, é preciso o conhecimento integral desta obra. Tudo obedece às regras naturais e quem sai fora dessas regras encontra o pior para si mesmo. O vivente equilibrado procura não se aborrecer, porque vê que de nada adianta. Procura aprender a se despreocupar das coisas que só dão maus resultados. Enfim, procura andar em dia com os ensinamentos do desencanto que aqui estão contidos, para ser sempre menos duvidoso e desconfiado e reconhecer que não anda mais sozinho. Que em todo lugar em que esteja, terá sempre a proteção do racional superior, pronto para esclarecer de toda e qualquer dúvida. Imunizado quer dizer, pronto, perfeito, unido ao racional, imune, não tem mais impurezas espirituais, alcançou o ponto superior, a parte racional. Espíritas são todos os que vivem de experiências, na incerteza de tudo, em expiação, em sofrimento, martirizados, na ignorância de tudo. Imunizado, elucidado de todas as torpezas, cumprindo com o seu verdadeiro ponto de abnegação para consigo mesmo. Todos os que vivem de experiências, na incerteza das coisas, é que são espíritas. E por todos serem espíritas, é que assim vivem, sempre aprendendo, sempre indescobertas e sempre indecisos. Então, entre os espíritas sempre existiram grandes confusões, porque não sabem o porquê de assim serem, de onde vieram, para onde vão e por que mundo é assim. Vão aceitando tudo que encontram aí na Terra. Pensam estarem certos e veem sempre a contradição em si mesmos, por viverem sempre na incerteza de tudo. Aos que costumam dizer que recebem os espíritos mais diversos, do pai, da mãe, de um caboclo, de santo, de um africano, enfim, de uma infinidade de espíritos. Tudo isso, arranjo aí da terra entre os viventes, arranjo esse que sempre manteve as confusões e as confusões são tais, que nenhum sabe onde está a verdade. E por isso, hajam a correr os quatro cantos do mundo à procura da verdade das verdades, sem a encontrarem. Confusos, por admitirem o que encontraram no mundo e aceitando como verdade das verdades, vendo a contradição do que aceitam nessas condições. Sempre experimentando, em todos os lugares, nunca chegando a uma conclusão real e com o tempo, abandonando tudo, por não encontrarem o que procuram. A verdade das verdades. Está aí ao meio como é confuso. Tudo porque vivente não sabe porque ele próprio assim é, que fará saber porque as coisas assim são e tudo no mundo assim é. Por não saber, não deve admitir uma coisa que desconhece como de grande realidade, como se fosse verdade. É por isso que vivem constantemente dominados pelos invisíveis aí do espaço, sofrendo cada vez mais, obrigados a procurarem meios e modos para melhorar, e o sofrimento crescendo sempre, cada vez pior. Então, para confortar esses cegos de olhos abertos, inventaram uma série de frases. Seja resignado, isto é uma provação que tens que passar. Agora, diz o vivente consigo. Não há aquele que possa sofrer satisfeito. O sofrimento não faz graça para ninguém rir. Tenho que discordar, porque acho impossível que o Ser Supremo tenha prazer e sinta-se satisfeito com o meu sofrimento, com o meu penar. Começa aí o vivente a caducar, com argumentos que fazem crer e descrer ao mesmo tempo. Fica o vivente sempre no terreno das dúvidas, vendo tudo sempre tão misterioso que dificilmente pode se definir. Então, vão admitindo tudo assim como está, aguardando que um dia seja desvendado. E vão malhando sempre, errando sempre mais do que acertando, porque a vida é de experiências e para apurar qualquer coisa, é preciso aventurar. O vivente vive uma infinidade de experiências, cada qual com o seu modo de interpretar. Mas os que conhecem a verdade das verdades, de princípio a fim, tintim por tintim, o que é, o que não é, o que é de verdade e o que é de mentira, diz: como nós vivemos uma luta sem proveito. Que confusão nos trazem estes meios atrasados. Tudo porque não sabem nada desse mundo até agora, e por meio desta escrituração racional é que vão saber o porquê todos assim são, o que são e por que mundo é assim interpretado pelos seus habitantes. Agora é que sabem de onde vieram e para onde vão. Antes de todos assim serem como são, o que eram, como eram e por que eram. Antes do mundo assim ser como era e por que deixou de ser o que era para ser o que é. Enfim, o vivente, nesta escrituração, sabe, antes de tudo, definir tudo de princípio a fim. Então, olha para esses caducos e diz: é verdade. Eu também já fui caduco porque nada sabia, ou por outra, sabia tanto quanto os demais que ainda estão caducando, perdendo tempo como eu perdi. Mas agora, estamos perto da verdade das verdades, porque a escrituração racional está em nossas mãos. Estamos todos mais perto de conhecer a verdade das verdades, porque a verdade que existe no mundo é toda a ilusão e nada mais. É a autossugestão e por isso, a sugestão está aqui no mundo conservada até hoje. E por tudo ser sugestão é que nunca foi divulgado nem definido certo dos certos, como nesta escrituração se vê provado. E por tudo isto ser sugestão, é que os mistérios continuam aqui perdurando sem solução. Por conseguinte, são sugestionados. Todos dominados pela autossugestão. E por isso, nunca definiram o princípio nem o fim provado e comprovado do mundo, porque todos quando nasceram, já encontraram aí tudo isso, já encontraram o mundo feito e o dono nunca deu satisfações a ninguém. Razão porque nunca souberam nada de certo, vivendo todos errados, tudo errado e todos sofrendo. E quem sofre é porque nada sabe. Se soubesse, não seria sofredor. Está provado, portanto, que a autossugestão é que domina todos dentro dessa sujeira, cheios de desventuras e de asneiras, sem conhecerem o ponto verdadeiro que nunca foi encontrado, a não ser agora, nesta escrituração do racional superior, que faz todas essas exposições para que os viventes libertem-se e divulguem tudo, com precisão, de princípio a fim, dando provas consolidadas, patenteadas, do que esclarece sobre todos os pontos de vista, para pôr em forma o que é necessário para todos. A imunização racional é completamente diferente da espiritualização. A espiritualização pertence à autossugestão. A imunização racional é de outro ponto definido. É de onde se encerra o princípio e o fim de tudo. As divulgações precisas, o ponto culminante da redenção de todos, a transformação dessa deformação para o estado natural, prova, mostra tudo o que é, de onde vem e para onde vai, o princípio e o fim de tudo, provando e comprovando tudo tintim por tintim. Então, o que deve fazer o vivente? Ler. Ler para conhecer e saber conversar todos esses assuntos, em benefício de si mesmo, para alcançar a imunização racional, tornar-se equilibrado o vivente e viver sob a proteção do racional superior. Há viventes que, por não conhecerem a natureza, dizem que nem todos poderão alcançar a imunização. Enganam-se. Todos pertencem à mesma natureza. E por ser a imunização uma coisa natural, todos a alcançarão. Todos vivem na experiência, na incerteza de tudo. E quem vive a experiência, é espírita e por isso, todos sofrem, todos são sofredores, devido à autossugestão, sem terem convicção do que dizem e do que fazem. E o único caminho para deixarem de sofrer, para deixarem de pertencer à autossugestão, para terem convicção de tudo, é o de imunização racional. No espiritismo estão os viventes do mundo invisível que gostam de fazer pantomimas por meio da força magnética. Magnetizam o vivente aí da Terra e se apresentam a ele como entendem. Como o diabo, como um desconhecido, como um caboclo, como um preto velho,